Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Alô, alô, ouvinte, uma ótima noite pra você. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Arthur, vamos fazer nossa estreia aqui como apresentador. Tensão no ar, mas vamos lá. Lembrando que você pode ouvir a gente online ou pelo aplicativo do iOS, o Mac News, ou então pelo Android, o TV Mackenzie. E vamos às apresentações da bancada, temos estreia na bancada também, muita gente nova, gente de qualidade, vamos que vamos. Primeiro aqui à minha direita, Andrei, uma boa noite, Andrei, qual que é seu destaque de hoje? Boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque de hoje vai para a torcida do Verdão, que independente da eliminação para o Grêmio ontem no Allianz Parque, já comprou mais de 26 mil ingressos para o jogo contra o Sport e acredita firme e forte no título brasileiro. É isso aí, torcida do Verdão comparecendo. Aqui à minha frente, Rafa, boa noite, Rafa. Qual que é o seu destaque de hoje? Boa noite, gente. O meu destaque vai para a Copa do Brasil, que chega à semifinal sem nenhum dos paulistas. É isso aí, futebol paulista não está muito bem das pernas. E aqui à minha esquerda, Gustavo já não é mais estreante, já tirou aquele clima de tensão. Vamos lá, qual que é o seu destaque de hoje? Boa noite, gente. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai pro Timão, que perdeu de 4-2 e foi eliminado da Copa do Brasil. É isso aí, vamos falar bastante do Corinthians hoje. E aqui à minha esquerda também, mais um estreante da noite, Gabriel. Boa noite, qual que é o seu destaque, Gabriel? Boa noite, bancada. Meu destaque de hoje vai pro Santos e sua implacável busca por um atacante. Depois do chapéu no Keno, agora a vez é do grafite. É isso aí, o peixe em busca do centroavante. Vamos lá, vamos falar de futebol, vamos começar pelo tricolor paulista. Solta o hino do São Paulo. É, o Gabriel falou que o Santos está atrás de um atacante, não é só o Santos, São Paulo também. Nilmar, 32 anos. Tá jogando lá no Al Nassr, tem contrato até 2017, pode pintar no tricolor. O que vocês acham? Você acha que pode ser uma boa pro São Paulo? É, eu acho que se as lesões não atrapalharem, se ele vir focado no Campeonato Brasileiro e o São Paulo recuperá-lo, um ótimo reforço. Esse seria um momento ideal para que ele chegasse, né? O São Paulo passando mal no campeonato, vira e mexe, está na zona de rebaixamento, sobe, desce, tipo, chega perto, aliás, na zona de rebaixamento nunca esteve, mas está ali pertinho, então esse seria um momento ideal para o Nilmar chegar, mesmo que fosse, sei lá, para 2017, mas ainda assim, São Paulo, acredito eu, que não vai estar totalmente reestruturado da crise que passa, então um bom reforço para o São Paulo. Ele pode vir também como uma alternativa, né? Já que o Chaves assumiu a 9 do São Paulo, ele pode vir como um ala pela direita ou pela esquerda, tem velocidade. E se der tudo certo aí, ele pode assumir um papel que o Centurion assumia antes. É, eu ia falar exatamente um pouco isso que o Gabriel comentou, o Chaves, a fase dele no tricolor não é boa. E aí vocês acham que, consenso aqui na mesa, que ele cairia melhor pelas pontas ou no lugar do Chaves? Eu acho que ele jogaria melhor ali na frente no lugar do Chaves, porque ele é um jogador de mais qualidade que o Chaves. Mas eu tenho da opinião que jogador bom tem que jogar junto. E Chaves e Nilmar fariam uma excelente dupla de ataque pro tricolor. Concordo. Eu acredito que o Nilmar tem que jogar nas pontas, mas pela velocidade e pela facilidade no drible, e ele tem uma finalização ótima. E então, Gustavo, você acha que mesmo com a idade avançada, isso não vai atrapalhar 32 anos, ele que já passou, apesar de 32 anos não é muito velho, mas ele já passou por algumas lesões, isso pesa um pouco, você acha que isso pode atrapalhar o Nilmar? Ah, pesa um pouco por causa das lesões, mas acho que podemos ver o próprio... Ricardo Oliveira. Do São Paulo? Não, do Palmeiras, que agora me fugiu. Zé Roberto? É o Zé Roberto. Zé Roberto, na idade, tá parecendo um moleque jogando. Então acho que o Nilmar dá certo. Ah, mas o Zé Roberto é um jogador diferenciado, né? Não é todo jogador que se prepara como o Zé Roberto e tem esse perfil atleta como ele tem. Então, mas aí na questão é, tipo, o perfil do jogador, não a idade em si. Então, tipo, a questão da idade, eu acredito que, tipo... A idade dele, 32 anos, eu acredito que não seja uma idade que influenciaria no jogo dele. Se ele se cuidasse como o Zé Roberto. Ah, com certeza, mas não é só ele que vai resolver o problema do tricolor, não é mesmo? Sim. Precisa de mais reforços, o time necessita da vinda de jogadores. Ontem até falamos que podia pintar outros jogadores, que o tricolor tava afim de trazer mais. Rafael Marques, né? É, mas tem que ver se tem bala pra contratar esses jogadores, que são jogadores de salário alto e com nome no mercado. É, exatamente. As mudanças pro São Paulo pra 2017 provavelmente não fiquem apenas dentro das quatro linhas. Técnico, especula-se muito de Rogério Ceni no lugar do Ricardo Gomes para 2017. O que, que vocês acham? Você acha que o ídolo tricolor pode dar certo no comando do time? Eu acho que o Rogério, ele tem um intuito de ajudar o clube, mas ele deveria fazer como outros jogadores têm feito, como o Alessandro fez no Corinthians, que é começar pela... não na comissão técnica, mas por baixo, ali na diretoria, para ver se consegue ajudar. Ele chegar como técnico é muita pressão já, e às vezes pode até manchar ele um pouco como um ídolo. Eu acho assim, que o Rogério Ceni, ele vai ser um grande técnico. Ele sabe muito de bola, ele vai ser um excelente técnico, tudo isso. Porém, eu, como o Maradona comandou a Argentina, eu acho que eu não gostei disso. Como o Zico nunca quis comandar o Flamengo, eu acho que grandes ídolos não devem comandar seus times, porque são coisas totalmente diferentes. Você acha que pode queimar ele, apagar um pouco... não apagar a história, mas queimar um pouco da história que ele teve dentro de campo? É, a história eu acho que nunca vai ser apagada, porque ele é o maior da história do clube. Porém, eu acho que se ele for mal, não vão perdoar, vão querer tirar ele, talvez manche essa maravilhosa história que ele tem dentro do tricolor. E, Gustavo, estavam falando que o Rogério pode estar sendo utilizado apenas como som para o Ricardo Oliveira, para melhorar o trabalho do Ricardo Oliveira, que não está agradando muito. Você acha que isso pode ser verdade ou o Rogério Ceni realmente pode se tornar técnico no futuro? Não, no futuro eu acredito que o Rogério Ceni vai virar técnico do São Paulo, mas é que nem o Gabriel falou, ele tem que começar ali por baixo, porque não dá para chegar logo e já ser técnico. E nem você vê o Zinedine Zidane, ele começou na base do Real Madrid e agora está lá no time principal ou do Real Madrid, até mesmo, né? Como a gente falou ontem, começar numa categoria inferior, né? Não necessariamente no time principal, mas e da sub-20, sub-15, como ele tem observado os treinos em Cotia. E você vê que no Real Madrid dá certo, né? Porque o Zidane começou na base e hoje é campeão da Champions League. E é isso, é um grande técnico agora. É, eu acho que pode ser uma boa opção pro São Paulo colocar o Rogério Ceni na base. E vamos ver no que dá. Falamos bastante do São Paulo, vamos agora descer a serra, vamos pra praia, vamos falar do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Santos. O Santos é o novo campeão. O Santos que jogou ontem, enfrentou o Internacional e não se deu muito bem, foi derrotado 2-0, foi eliminado da Copa do Brasil. E aí, o que tem pra falar do jogo? Ah, o Santos vacilou, né, porque... o Internacional foi com um time quase inteiro reserva, não vem bem das pernas no Campeonato Brasileiro, poupou pra ir melhor na rodada, e o Santos acabou perdendo a chance de ganhar um título, porque no Brasileiro essa chance já era. Concordo. Eu acho que o Santos entrou totalmente apático no jogo. Eles, não sei se estavam com um resultado já na cabeça que era garantido, que o time do Inter estava vindo focado no Brasileiro, mas, por exemplo, o segundo gol deles, um gol de contra-ataque besta... a zaga ficou perdida, o Santos tem mais futebol para mostrar do que isso, não é à toa que tá brigando lá em cima pela vaga da Libertadores, e não sei, foi um time que a cara dele mudou completamente. Segundo o Dorival, o fator do Santos ter sido eliminado foi a questão da desatenção no início do jogo. Ele disse que se os jogadores tivessem prestado mais atenção no início do jogo, porque os dois gols foram marcados no primeiro tempo, então garantiram o resultado ali. Talvez se os jogadores do Santos tivessem prestado mais atenção, talvez nem tivesse isso acontecido, porque eu, sinceramente, acreditava na classificação do Santos. É, e vocês acham que a vinda assim, de um novo atacante pode mudar? Ou eu acredito que o Santos tem que mudar ali atrás, porque de ataque tá bom. Copete, Ricardo Oliveira tá excelente. É, eu também acredito que o Santos tem um ataque bom, Copete, Ricardo Oliveira, Vitor Bueno, revelação do Campeonato Brasileiro, Lucas Lima, craque de bola. O problema é ali atrás, né? Não tem tantos jogadores de qualidade e assim vai prejudicar o Peixe, que foi pro Beira-Rio e não aguentou a pressão da torcida. E levando em consideração também que, por exemplo, esse que você citou, o Vitor Bueno não tava ontem, o Vecchio não tava ontem. Então, assim, tinham alguns desfalques de peso, mas ainda assim, pelo fato do Internacional ter poupado, achei que o Santos, de fato, bobeou. O problema também no Santos é que estão especulando que o Ricardo Oliveira vá pra China também. Então, o Grafite entraria nesse lugar dele. Mas o Santos precisa reformular mesmo lá atrás. A zaga não tem dado muita conta, meio perdido em alguns jogos. E realmente o Vitor Bueno fez uma grande falta ontem. E pode... Quer falar, Rafa? Não, pode falar. E o ano passado, o torcedor santista ficou um pouco decepcionado, que esperava esse título da Copa do Brasil, que não veio, acabou perdendo na final, e a vaga da Libertadores também não veio pelo Campeonato Brasileiro. Vocês acham, Gustavo, que essa eliminação na Copa do Brasil pode facilitar a ida do Santos para a Libertadores? O Santos, ano passado, ele focou só na Copa do Brasil. Aí chegou no Brasileirão, não tinha mais o time, aguentava mais ali, já tava lá embaixo. E agora é tentar focar pra chegar entre os três ali pra não ir pra pré-Libertadores, né? Isso, lembrando que o Santos tá na quarta colocação, né? Apenas um ponto atrás do Atlético Mineiro e agora focando no Campeonato Brasileiro. Rafa, o que você acha? Você acha que o Santos fica entre os três ou vai ficar entre os seis e vai pra pré-Libertadores? Eu acredito que essa questão de ser eliminado tem um ponto positivo, que é justamente esse, você focar em uma coisa só. Eu acredito que o Santos continue num G4 ali, não acredito que vá. É que eu não sei a sequência de jogos do Santos, mas pelo time, eu não sei, vai focar no brasileiro e eu acredito que ele não vá descer muitas posições ao ponto de ficar fora da Libertadores. Não, com certeza o Santos vai para a Libertadores, até porque está numa posição bem, bem boa na tabela, quarto lugar, e os times que vêm atrás eu acho que não ameaçam tanto o Peixe que nem o Atlético Mineiro. É, a Rafa falou aqui, os próximos jogos do Santos enfrenta a Chapecoense fora de casa, depois tem o clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro e depois visita a Ponte. Não é uma sequência fácil. De fato, eu acho que o mais difícil provavelmente seja o clássico, né? Contra o líder, mas Ponte Preta também não é um adversário fácil. É lá o jogo contra a Ponte? Isso. Também, então, dificulta mais ainda. E Chapecoense também não é um time... Não é lá essas coisas, mas também não é um time que entrega vitória assim. Então, tem uma sequência difícil. Pode falar. É só uma chave que o Santos tem que virar agora, né? Focar totalmente no brasileiro. Foi algo que o presidente ontem tentou fazer, ele voou até Porto Alegre para falar com os jogadores, para focar eles agora no brasileiro. Eu queria perguntar a opinião de vocês, o que vocês acham dessa atitude do presidente? Ah, acho que o presidente ele tá lá para ajudar, ele tá lá para mostrar força para os jogadores e mostrar que eles têm que lutar pelo brasileiro, que o time é forte, o time não tem que se abater. E o Santos na Vila é muito forte, dá para levar o brasileiro a sério e classificar para Libertadores. Aí, também o... A virada assim, do Santos tem que começar por cima, porque é ali que vem tudo. Não é só nos jogadores, tem que vir na diretoria, todos os presidentes, e o Santos tem que focar total no Brasileirão, agora que sobrou o Brasileirão, tem que estar entre os três, porque pré-Libertadores não é nada fácil, sempre tem os times lá brigando e temos que estar entre os três. E vamos falar um pouquinho, rapidinho, voltar aqui no que o Gabriel tinha comentado, que foi o destaque dele, das possíveis contratações. O Santos, lembrando que tem o terceiro melhor ataque da competição, são 49 gols feitos em 31 jogos. Vocês acham, agora o Keno já falou que não vem, vocês acham que o Grafite, apesar de ter sido recusado, ainda está em pauta? Você acha que é uma boa opção? Você acha que pode manter esse bom nível do ataque do Santos? Eu acredito que sim. Acredito que o Grafite é um grande centroavante. Fez um bom início de campeonato pelo Santa Cruz, voltou a jogar bem agora, passou um período apagado, mas continua sendo um bom centroavante. Concordo. Eu acho que... Eu não sei se você falou que o Ricardo Oliveira talvez vá embora, mas não sei se estaria ali à altura do Ricardo Oliveira, porque parece que a questão do Ricardo Oliveira também é identificação com o clube, não sei dizer. Mas se os dois pudessem ficar juntos, sei lá... determinado tempo, tudo bem que eu acho que por conta da posição, não sei se teria como, mas enfim, eu acho que o Ricardo Oliveira saindo, o Grafite é uma boa opção, até porque se a gente for parar pra pensar em quem poderia ficar no lugar dele, é difícil hoje em dia você encontrar. Eu acredito que a vinda do Grafite seria muito bem vista, até porque dá pra perceber muita entrevista que o Grafite faz, que ele meio que se frustra ali no Santa Cruz. Que hoje ele tem uma entrevista meio polêmica também, falando que o Santa Cruz joga bem, perde. Joga mal, perde. Então, ele se cercando com jogadores de mais qualidade, eu acho que a moral dele podia subir e ele manter uma sequência boa como foi no começo do campeonato. Então o Santos tem tudo para investir, eu acho, aí num atacante desse nível. Grafite é jogador de seleção, né? Disputou a Copa do Mundo, já foi artilheiro lá no Wolfsburg, ganhou o prêmio de gol do ano. Ele é um grande jogador e no mercado não tem opções como ele pro Santos contratar. Sim, e além de tudo, pode trazer uma nova motivação pro Santos, já que houve muita reclamação ontem do time estar apático em campo. Vocês acham que também pode trazer, o Andrei, você acha que pode trazer novos ares e dar mais ânimo ao time? Ah, jogadores novos têm esse poder, né? Assim como o técnico. O elenco novo muda um pouco, muda a cara, muda os ânimos. E aí, além do Grafite, tem que trazer mais reforço. O Santos é um time que precisa de reforços. O Grafite, além de um bom jogador, vai trazer experiência para o grupo e vai ajudar nos campeonatos paulistas, brasileiro, Copa do Brasil do ano que vem. Sangue novo sempre traz, né, mais competição. Mesmo que ele chegue e as pessoas já não deem a titularidade para ele, uma briga com o Copete já seria muito bom para elevar o nível do ataque do Santos. E até da competição, né? Quando tem essa disputa entre posição, que cada um quer mostrar, o campeonato em si ganha, né? Sim, e o Dorival ontem sofreu muitas críticas também. Vocês acham que ele tem culpa nisso e vocês acham que ele se mantém pro ano que vem no comando do time? Eu acho que demitir o Dorival seria um erro. Eu também. O Dorival é um grande técnico. No Palmeiras não foi bem, mas no Santos ele tem uma identificação impressionante. Em 2010 ele montou aquela máquina de fazer gol do Neymar, Robinho, Ganso e André. E esse ano passado não ganhou a Copa do Brasil porque o Palmeiras ganhou na vontade. E o Santos, porque o Santos na técnica era muito superior ao Palmeiras. Não é à toa que ele foi procurado, né, pela diretoria do Corinthians para assumir antes do Oswaldo. Exato. Quase assumiu o Coringão. E, bom, falamos bastante aqui do Santos também. Vamos falar de outro time paulista que jogou ontem na Copa do Brasil, foi eliminado também. Vamos falar do Verdão um pouquinho. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. Verdão ontem não perdeu, empatou, mas com resultado agregado acabou eliminado da Copa do Brasil. 1-1 não serviu. Gustavo, o que você tem para falar sobre a partida de ontem? Ah, o Palmeiras chegou com um time reserva, né? Ele tá focando totalmente no Brasileirão. Veio com um time misto ali e ainda a expulsão do Alione acabou com o time. Porque tava com a vitória, o Alione foi expulso numa falta desnecessária e acho que ali abalou o time total. E você gostou dessa medida do Cuca em colocar o time reserva? Você acha que foi uma boa opção? Ah, eu acho que o Palmeiras tem que focar, ele tá na liderança e tá brigando ali com o Flamengo. A Copa do Brasil tem seus perigos. O Brasileirão é um pouquinho de mais certeza porque ele está na liderança e está uns pontos à frente do Flamengo. Então tem que continuar com essas vitórias no Brasileirão e agora esquecer a eliminação da Copa do Brasil. Eu acredito que ele fez certo, mas porém eu acho que ele já tem colocado os titulares no banco pelo caso que aconteceu ontem. O time pós-expulsão do Alione, que eu acredito bem a derrota, a expulsão dele, porque o Palmeiras dominava o jogo, não sofria tanto perigo de gol assim. E após a expulsão, sofreu a pressão. Só que após a expulsão e tomar o gol, não tinha jogadores no banco com força suficiente para ajudar o time a reagir, como o Dudu, o G entrou em campo, mas o Dudu, o Roger Guedes, faziam uma grande diferença no jogo. Ah, o principal fator ontem foi essa expulsão do Alione, né? Uma falta totalmente desnecessária, um carrinho juvenil, que acabou prejudicando aí o time inteiro. E o Cuca disse depois também que o gramado não estava bom. Esse é um problema que o Palmeiras tem sofrido bastante, né? Com a W Torre, que o estádio falam que às vezes eles são proibidos de jogar porque tem eventos para cobrir. É complicado um negócio desse também com ação de jogador assim. E o time não estando na melhor forma com um pessoal que não está acostumado a jogar direito prejudicou um pouco o time. É outro time que eu acreditava na classificação também, o Palmeiras jogando em casa é muito forte, bastante gente estava lá ontem para apoiar, então foi para mim, foi um eu não vi o jogo, não consegui assistir, mas li sobre, e realmente foi a falta do Alione, a expulsão do Alione, eu também vi o que aconteceu, achei que foi bem infantil, e enfim, agora é focar no brasileiro, eu também vejo como uma boa coisa, assim como o Santos, ter aquele foco, se bem que eu acho que o Palmeiras já está muito focado, é um dos principais motivos assim, que eu acho que, que ele está na liderança exatamente por isso, pela humildade, pelo foco que tem. Então, enfim, bola para frente, seria pior se não tivesse, né, onde está, e a vida segue. E vale lembrar que ontem Gabriel Jesus entrou com a braçadeira de capitão. Pois é, seleção, braçadeira. Quem esperaria isso do Gabriel Jesus com 19 anos assumindo a braçadeira de capitão herdada do Dudu e grandemente do Fernando Prass? Eu acredito que o Cuca colocou ele como capitão pra aumentar o moral dele e pra ver se ele dá uma desacelerada, porque ele tá causando muita briga em campo, tá tomando muito amarelo, às vezes com a braçadeira de capitão ele dá uma desacelerada. Talvez, igual quando ele fez com o Dudu também tava brigando em campo, tava arrumando briga, e ele colocou o braço dele, o Dudu virou outro jogador. Tomou dois amarelos no Campeonato Brasileiro inteiro. Você sente mais, né, a responsabilidade de você tá... Você pensa, eu acho que você deve pensar duas vezes antes de você fazer certas coisas, porque você tá representando seu time ali, então dá aquela responsabilidade. É, e sobre isso do cartão amarelo, o Gabriel Jesus mesmo deu uma declaração logo após a partida, assumindo que a fase no Palmeiras ele não tá agradando a ele mesmo, que ele tem que melhorar e promete fazer um bom jogo no domingo. E a gente falou de contratações do Santos, falou de contratações do São Paulo, o Palmeiras também vai atrás de reforços. Dois jogadores do Coritiba, do Coxa, interessam ao Verdão: Rafael Veiga, de apenas 21 anos, e Juninho, de 20. O que, que vocês acham, Gabriel? Você acha que são dois bons nomes para o Verdão para 2017? São excelentes nomes. O Juninho, principalmente, um ótimo zagueiro. O Palmeiras tem um pouco de preocupação em perder o Mina, né? Que tem a prioridade de compra com o Barcelona. Alguns jornais já falam que o Barcelona entrou em contato. Mas com o Mina ou sem o Mina, seria uma excelente aquisição ali para o setor defensivo do Palmeiras. Vem para ser titular. Acho que o Vitor Hugo, que é um bom zagueiro, tem muita força física, corre muito, mas tecnicamente o Juninho é melhor zagueiro que ele. Eu acho que uma dupla com o Mina faria muito bem pro Verdão. Vocês acham que essa especulação do Juninho, Rafa, é um sinal que o Mina realmente está de saída do Verdão? Acho que sim, acredito que sim, até porque eu acho que o Palmeiras tem no elenco o Edu Dracena, não lembro mais quem. Edu Dracena, Thiago Martins, Vitor Hugo e Henrique Mina. Exato, então eu acho que não estaria contratando uma pessoa assim, tipo um jogador, se você já tem no seu banco reserva suficiente. Então eu acredito que possa acontecer sim, e é realmente uma boa contratação, vai ajudar bastante o Palmeiras, é um bom zagueiro. E, enfim, acredito que o Mina possa sim sair daqui um tempinho. E a torcida do Verdão fez um belo espetáculo ontem, lotou o estádio, mesmo após a derrota, aplaudiu o time, mostrou confiança e já vendeu 26 mil ingressos para o jogo contra o Sport no domingo. E aí, vocês acham que a torcida do Palmeiras pode ser crucial nessa reta final do Brasileiro para o título do Verdão? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque o Verdão... Tá em busca, ele não vai diminuir o ritmo, vai em busca porque tá focado, e contra o Sport eu acredito que venha mais uma vitória do time do Palmeiras. Eu também acredito, e vindo a vitória do time do Palmeiras, completar 15 vitórias, 15 vitórias invicto no caso, vai igualar uma marca que igualou em 73, 83, 86 e 97. Então é uma marca importante, de agora 14 vitórias, jogando contra o Sport, vencendo 15 jogos, e mais um ponto para o Palmeiras colocar aí na campanha que tem feito. A torcida tem apoiado bastante, né, o time, mesmo em jogos fora de São Paulo, aquele jogo em Londrina, foi espetacular o que a torcida do Palmeiras fez, tem ajudado muito, tem apoiado muito, e acho que isso só tem a aumentar aqui para frente, que o campeonato já está acirrado, agora é muito mais acirrado, a torcida joga junto e tem que fazer troca, um papel. É uma troca, né? Time e torcida estão bem entrosados ali. É isso aí, vamos ver o que esse futuro, essa reta final reserva para o torcedor do Verdão. A torcida está confiante nesse título, vamos ver se ele vem. E agora vamos trocar de time, vamos lá falar do Coringão. E pra quem gosta de gol, o jogo do Corinthians ontem foi um prato cheio. 6 gols na partida, 4-2 pro Cruzeiro, e o Corinthians acabou eliminado. Gabriel, o que você tem pra falar do jogo? Ontem foi um jogo estranho, né? O começo foi os times se estudando bastante, o começo meio lento e do nada uma enxurrada de gols. O Corinthians começou mal, começou defensivo, o Cruzeiro atacando mais, com... a chance de fazer até um gol no comecinho com o Ábila acabou furando a bola. Mas depois o Corinthians se encaixou, tanto a troca com o Romero se tornando um atacante fixo e o Guilherme vindo jogar como um 10 mesmo, funcionou, tanto que o gol saiu nessa troca, mas o Corinthians, o rendimento foi muito abaixo. Eu acreditava que o Corinthians ia passar de fase, pela chegada do Oswaldo, dando um ânimo aos jogadores, Guilherme fazendo grandes partidas. Eu acreditei que o Corinthians ia arrancar um empate lá e sair classificado. Porém, o Cruzeiro mostrou mais força dentro de casa e eu acredito também que o Cruzeiro tem mais time. Arrascaeta, Robinho, Ábila são melhores jogadores do que o Corinthians tem no elenco deles. É, e o Arrascaeta que entrou no lugar do Rafinha, né, que se machucou, teve uma noite inspirada. Foi, enfim, como o Gabriel falou, foi inacreditável, assim, inexplicável, porque eu não esperava esse tanto de gol, enfim. Mas é, o Corinthians se complicou, eu acho que agora vai ficar difícil, mais difícil ainda, mais cobrança ainda com troca de técnico. Enfim, complicou pro Corinthians. E o Corinthians para 2017 tá na procura de um novo meia, né? O Diego Souza. O Oswaldo Oliveira tá pedindo, o Diego Souza. Diego Souza seria uma ótima pro Corinthians. Grande jogador. O único problema é ele é pedido do Oswaldo. É, quem garante que o Oswaldo vai ficar, né, em 2017? Exatamente, tem essa também, mas enfim. Eu acredito nessa questão de técnico, eu acho que o Corinthians tem que segurar um pouco. Tem que segurar porque foi primeiro o Cristóvão, depois o Carilli, agora, enfim, eu acho que, calma, né? Eu acho que nunca vai ter um técnico como o Tite, por questão de identificação também, mas segurar um pouco e trazer o Diego Souza seria uma ótima pro Corinthians. Eu acho que a questão com o Oswaldo é que ele veio a pedido do presidente, e foi algo que o presidente quis. Tanto que teve membros da diretoria pedindo demissão. Eduardo Ferreira. Não foi consultado sobre a compra do técnico. Então, esse é um problema que o Corinthians tem tido muito, que é fora de campo. Ah, mas é que esse presidente do Corinthians também, ele veio para causar. Porque recusou o Mano Menezes, que é um grande treinador. Porque não vai com a cara do treinador. Agora trouxe o Oswaldo de Oliveira por conta própria, ele toma decisões sem consultar ninguém, como se só fosse ele. Chama os torcedores para conversar dentro do Corinthians, né? O mandato dele acaba em fevereiro. Enfim, vamos ver se muda um pouco a diretoria, a filosofia do time, porque realmente é bem complicado. Eles falam uma coisa, não vamos fazer loucura, não vamos contratar ninguém, do nada muda de ideia, traz um outro técnico, enfim. Eu acho que esse tipo de não, uma não continuidade atrapalha mais para um time que já não está bem. E percebe-se que depois da era Tite, o Corinthians não consegue se firmar com nenhum técnico. É, eu acho bem difícil. Eu acho que muito do que aconteceu de bom pro Corinthians, embora tenha sido poucas coisas, ainda foram resultado da gordurinha, como o Gui falaria, do Tite, né? Porque eu acho que muito do que ficou do padrão tático e técnico e etc. é um fruto do Tite, enfim. Vai ser difícil achar um técnico à altura, eu acho que nunca, mas um técnico com tanta identificação vai ser complicado. Com certeza, a torcida corintiana que não se acostumou muito com essas trocas de técnico, ficava Tite e Mano nesses últimos anos e agora, só nesse ano, já são 4 técnicos. O Oswaldo de Oliveira está no começo de um trabalho bom, o Gabriel falou aqui que fez mudanças ontem que ajudou o time. Vocês acham, Andrei, você acha que é o nome certo é o Oswaldo de Oliveira para 2017? Não, eu acho que não deveria ter sido contratado, foi um erro, ele veio pelo presidente, veio por ter sido campeão mundial em 2000, porém o nome certo pra mim, pra assumir o Corinthians, era Roger Machado. Era o nome certo, é um dos melhores técnicos do Brasil hoje, e ele cairia bem em qualquer time do Brasil. Ele que é o herdeiro do Tite, né, o Tite indicou ele, agora tá livre no mercado, e o Corinthians passou. Então é o que veio aqui que a diretoria planeja, né, mas o Oswaldo teve um início bom, temos que ser justos com ele, tem um início bom. Ele tem que dar sequência no trabalho que ele tem feito. Não estava bem no Sport, dizem que ele estava para ser demitido e a vinda do Corinthians caiu na hora certa para ele poder sair. Exatamente. E tem uma informação legal sobre o clássico agora no domingo. Polêmica! o Sport TV trocou o símbolo do Corinthians pelo do São Paulo. Vocês viram ontem isso? Não, não. Foi absurdo, tipo, foi pouquíssimo tempo, mas você sabe que a internet não perdoa, né? Aí tava lá Cruzeiro e Corinthians e o símbolo do São Paulo. Não vi essa, perdi essa. E o Corinthians, o Wendel falou que agora com a eliminação da Copa do Brasil, a vaga na Libertadores pela Copa do Brasil já ficou impossível. E agora que o time vai focar todas as forças no Campeonato Brasileiro, tá apenas um ponto atrás do Atlético Paranaense, que é o sexto colocado, portanto, o último classificado para pré-Libertadores. Gabriel, Timão vai para Libertadores em 2017 ou não? Eu acredito que sim. Acho que é muita pressão para cima do time inteiro. A esperança era a Copa do Brasil, não veio. Agora é focar inteiramente nisso. Pode ver pelos próprios jogadores, ontem o Rodriguinho saiu bem transtornado de campo. Eles querem focar, eles querem passar. Eu acredito que o Corinthians possui até mais elenco que o Atlético Paranaense. É, poderia utilizar um pouco mais a base e para fazer uma rotação, por exemplo, os últimos dois jogos do Corinthians, as mesmas substituições foram feitas. Só entrou Rildo, só entrou Luca e só entrou... Não Marlon já estava entrando mas em campo, mas foi a mesma situação de ontem. Então, o Corinthians tem tudo aí para conseguir aí o sexto lugar. Não consegue, não mais que isso. A torcida do Timão tá mal acostumada, né? Passou vários anos ganhando muito título, ganhando Brasileiro, Libertadores, Mundial. Ano passado tinha um elenco impossível melhor. Renato Augusto, Jadson, Wagner Love. Era um timaço. Mas eu ainda acredito que nessa vaga na Libertadores, talvez o Corinthians consiga. Porque às vezes a camisa pesa, né? Às vezes o Atlético Paranaense não contém a perna e o Corinthians tem o estádio dele e a camisa pesa. É, e falando em estádio, domingo vai ter o clássico contra o Flamengo, né? Até agora, até o momento, mais de 54 mil ingressos já foram vendidos. Então, o Timão vai passar mal de novo lá no Rio de Janeiro. É, tá acostumado com pressão a favor e agora vai vir pressão contra. É a reabertura do Maracanã, não é? Exatamente, a volta do Maracanã, muitas filas para adquirir ingresso. Vamos ver, domingão, qual que vai ser o resultado. E é isso aí, chegamos ao final do primeiro tempo, falamos bastante dos times paulistas. Ouve uma musiquinha que daqui a pouco a gente tá de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Listen what I say, oh. guess I know the more I like to let it go. Hey, oh, oh, oh, oh. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a wealth of undecided, and there's no. E aí galera, estamos de volta para mais um pouco de Arquibancada Mackenzie e vamos abrir esse segundo bloco falando do maior torneio de clubes do mundo. Vamos falar um pouco de Champions League. Ah, como é bom ouvir esse hino, meu Deus! E agora que no intervalo a gente se inspirou no jogador do Leicester, né? A gente foi Drinkwater. Vamos falar um pouco aqui da Champions. O Leicester que começou voando na Champions desse ano. Não tá muito bem no campeonato inglês, mas na Champions 3 jogos, 3 vitórias. E aí, Andrei, o Leicester empolgou? Ah, o Leicester é um time de conto de fadas, né? Ano passado deu um show, ninguém esperava, todo mundo virou torcedor do Leicester um pouquinho, né? E esse ano tá dando um show na Champions League e depois de muito tempo um clube inglês ganha 3 jogos seguidos e fica 100% no primeiro turno da fase de grupos. Mostrando que todo o investimento que o Ranieri fez tá valendo a pena, né? Manter o Vardy, manter o Mahrez. Então o time tá acreditando, não tá tão bem no campeonato inglês, mas na Champions 100% tem muito aí pra sair dessa fase de grupos e fazer barulho aí nas oitavas de final. É, e como você falou, o time ainda continua o mesmo. Um outro que deve ter saído, mas o time é o mesmo. As principais peças ficaram, e assim que o time tá indo bem na Liga dos Campeões, acho que tá focando totalmente na Liga dos Campeões. O único que saiu, acho que foi o Kanté, né, que foi pro Chelsea. É, o Kanté foi pro Chelsea. Mas as principais peças, que é o Mahrez, o Vardy. Outro atacante lá, que também tava jogando super bem, que era Slimani. japonês. Ele trouxe reforços, o Slimani, veio outro jogador que eu não me recordo o nome, mas reforçou o time. Perdeu o Kanté, que é um volantaço. Muito bom jogador. Mas acho que vai continuar ali na meio de tabela, porque eu acho que ninguém acreditaria que o Leicester seria bicampeão inglês. Mas vai dar uma incomodadinha na Champions, vamos todo mundo torcer pra dar uma... É que é tão difícil chegar, né, e como chegou tem que incomodar, assim, ficar o máximo que puder, enfim, focar, como disse o Gustavo. Rafa, ó, duas tarefas pra você agora, hein, vamos lá. Uma, pergunta, Leicester vai longe, vai ser campeão dessa Champions? E outra, traz os resultados aqui pros nossos ouvintes dessa rodada. Bom, a primeira eu acho que não, né, campeão é demais, acredito que tem time muito mais forte, enfim... Não, campeão não. Mas acredito que só por já ter chegado até aqui, enfim, ter feito tudo que fez o ano passado, já é uma baita conquista. E você quer o quê? Os resultados do quê? Os resultados dessa rodada, traz para os nossos ouvintes. A gente então vai começar com o Leicester, que ganhou do Copenhague por 1-0. CSKA Moscou ganhou de 1-0 do Mônaco. 1-1, aliás, empatou com o Mônaco. Real Madrid ganhou de 5-1 do Varsóvia. Lyon ganhou de... Perdeu, aliás, Lyon perdeu de 1-0 para Juventus, Sporting 1, Borussia 2, Leverkusen e Tottenham ficaram no 0-0, Dinamo perdeu para o Sevilla por 1-0, Clube Brugge 1, Porto 2, e agora a gente vai falar dos de quarta? Isso. Ok. Então, Barcelona, começar com Barcelona, ganhou de 4-0 do Manchester City. O Benfica ganhou de 2-0 do Dinamo. Napoli perdeu para o Besiktas por 3-2. PSG 3, Basileia 0. É isso, gente? Falei certo? Basel. Obrigada. FC Basel. Obrigada. Arsenal 6 e Ludogorets 0, Celtic 0, esse é o nome. Mönchengladbach. Exato, 2. Rostov 0, Atlético de Madrid 1. Borussia preto e verde. Mais fácil. E o Bayern de Munique ganhou de 4-1 do PSV. É isso aí, tivemos muitas goleadas nessa rodada, mas acho que a mais impactante de todas foi a do Barcelona. 4-0 no Manchester City. Não no primeiro, mas em mais um reencontro com o Guardiola, que não tem sorte enfrentando o Barcelona. Hat-trick do Messi, gol do Neymar. E aí, show do Barça, o Barça vai longe, vai chegar onde, Gabriel? Eu acho que o Barça chega longe sim. O Barcelona ontem deu um show, Manchester City bem apático também. Mas o Messi, não tem o que falar desse cara, ele é impressionante. Neymar acabou perdendo um pênalti, mas aí compensou com um golaço. O Barcelona é muito bem encaixado. Não importa quem você tire, você coloca ali o André Gomes, você pode mudar na zaga, colocar um Titi. Aquele time é recheado, é completo. Não tem como falar que o Barcelona nunca vai longe numa Champions. Ah, e o Messi não tem o que falar, né? O Messi é demais. O cara é gênio, craque. Dá pra falar que ele é um dos melhores da história. Talvez junto, tá ali já no patamar de Maradona, Pelé, Garrincha, desses caras que, na minha opinião, ele já é um jogador que tem uma história absurda, não tem como comparar. Apesar de tudo isso, não vai ganhar o melhor do mundo de novo. Cristiano vai ganhar de novo. Acredito também. Compartilho essa opinião com você, Gabriel. Ah, mas não merece, né? O Cristiano Ronaldo ganhou a Eurocopa com Portugal. O Messi errou o pênalti na final da Copa América. Se aposentou. Aposentou e voltou em meia minuto. O Messi na Argentina é uma questão à parte, né? Na seleção argentina, o Messi... É. Enfim. O que o Gabriel Jesus faz na seleção e não faz no clube, é o que o Messi faz no clube e não faz na seleção. Enfim. Polêmico isso. E falando sobre esse jogo, o De Bruyne tinha falado que não tinha medo, que ia enfrentar e etc e tal. Poderia ter ficado quieto, né? Deu ruim. Deu muito ruim. Perdeu uma bela oportunidade de ficar em silêncio. É, exatamente. Essa e é a agora, frase. Gustavo, agora o Manchester City de Guardiola vai ter medo do Barcelona? Eles que vão se enfrentar novamente? Que nada. Tem que sempre pensar melhor, tem que sempre focar, não tem como. Porque uma hora o Guardiola vai ter que ganhar desse Barcelona. Mesmo já tendo passado ali, tem aquele medinho ali quando jogou, já teve Barcelona e Bayern. Agora tem que tentar ganhar, tem que tirar essa zica aí de Guardiola e Barcelona. Mas se eu não me engano, acho que no primeiro ano da passagem do Barcelona, do Guardiola pelo Bayern, ele deu uma goleada no Barcelona, não deu? Um 4-0? O Guardiola, mas depois só apanhou também, né? Jogando em casa ele já venceu, mas todas as vezes que ele foi até a Espanha jogar, independente se ele enfrentava Barcelona, Atlético de Madrid ou Real Madrid, em todas ele saiu derrotado, não conseguiu nenhum empate. E agora, lá em Manchester, Gustavo, a vitória vem ou vai manter esse tabu aí de sempre perder para time espanhol? Acho que vitória não vai vir. Eu torço no empate, porque eu gosto do Manchester City, acredito que pelo menos um empate, mas acho que vitória não dá, porque o time do Barcelona tá muito bom, Messi tá jogando muito, e acho que vai em cima, vai pra cima. O Barcelona, que agora vai enfrentar um time mais fraco, se eu não me engano. E... Não, já enfrenta, desculpa interromper, já enfrenta agora dia 1º de novembro, enfrenta o Manchester City, né, que a tabela na Champions ela é invertida. Desculpa, ela é espelhada. Então, informação errada. Dá pra buscar o Manchester City, dá pra buscar. Eu acredito que o Manchester City dá pra buscar, até porque De Bruyne, Davi Silva, Agüero, que ficou no banco, inclusive, acho, nesse último jogo. Isso, ficou no banco. Não sei como deixar o Agüero no banco de um time, desculpa. Se quiser trazer pros times de São Paulo aqui, titular em qualquer um deles. Qualquer um. E ainda falando sobre os números das duas equipes, nas últimas quatro vezes da edição, não, aliás, das últimas três vezes da edição do campeonato, os dois times se encontraram quatro vezes e o City perdeu em todas elas. Então, eu acho que o De Bruyne foi muito mal de ter falado isso. E ainda sobre essa questão de banco, que a gente está falando sobre ter deixado o Agüero no banco, que certamente foi um erro, tem a questão do Yaya Touré também, que está passando mal com o Pepe Guardiola. Eu acho que a gente tem que acreditar que é uma questão pessoal, porque tirar um jogador desse e não dar oportunidade para ele jogar nem com um time grande, nem com um time pequeno, um time menor, com menos expressão do que um Barcelona, ao meu ver, é uma loucura. Ele ficou fora da inscrição da Champions. Acho que ele não está inscrito. na Champions League. Não, não tá escrito. Não tá. E não é a primeira vez, né? No Barcelona ele já sacou o Churré do time. Ele negociou ele, que no entanto acho que ele foi pro Manchester City ou pro Inter de Milão. Manchester City. E eu acho que ele caberia em qualquer time do mundo. Sim. Ele é craque. É um jogador forte fisicamente, bate bem na bola, marca muito. É um jogador completamente acima da média. Essa é uma polêmica que ele tem criado um pouquinho, né? De trocar. Ele começou trocando o Joe Hart. Queria um goleiro que saísse com os pés. Trouxe aí o Bravo, que no começo não foi muito bem. Mas agora ele parece que tem confiança total no Renato também. Agüero no banco. Tem um pouco de polêmica que ele dizem que nas categorias de base agora os jogadores só podem fazer refeições dentro do clube, não pode cabelo mais estiloso, chuteira preta. Então é um pouco de polêmica que geralmente o Mourinho está envolvido, agora o Guardiola também entrou no clube. Eu queria saber se é uma questão mesmo, uma pergunta que eu tenho para fazer. Vocês acham que esse tipo de proibição influencia em alguma coisa? Esse tipo de você proibir o jogador de fazer isso ou aquilo vai influenciar nele jogando no campo? Eu acho que futebol tem boleiragem. Eu acho que o cara tem que se vestir do jeito que ele quiser, se divertir em campo. Porque quando você coloca essas regras nos jogadores, ele se torna um futebol bem quadrado. E a gente sempre reclama que aqui no Brasil os caras dão umas entrevistas quadradas, eles não estão assim. E aí a gente sempre elogia lá na Europa que eles falam até melhor. E aí o Guardiola vem com essa de acabar restringindo os garotos. Eu acho que pode ter um impacto negativo também. Fazer os garotos aí passarem por restrições já é uma coisa que às vezes pode até desanimar de jogar bola. Pode mexer com a cabeça de um menino, né? A gente não pode esquecer que é jogador, mas é menino. Que se inspira muitas vezes em outros jogadores que fazem esse tipo de coisa. Então é bem complicado você tentar moldar um jogador desse jeito. O antigo time do Guardiola, o Bayern de Munique, goleou também 4-1 no PSV em casa, mas não é líder do grupo, né? Quem é o líder é o Atlético de Madrid, que tá 100%. Os times espanhóis nessa Champions estão voando. Será que o campeão desse ano, Gustavo, vai ser um time espanhol ou não? Ah, como quase todos os anos os times espanhóis estão dominando ali a Europa. Você não consegue pensar em algum time da Europa sem você pensar primeiro em Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Você sempre pensa nos espanhóis primeiro. É os que tem. Você sabe que tem. É certeza que vai estar entre os quatro. É certeza que vai estar na semifinal. Sempre vai ser um espanhol. Sim, o Real Madrid que também goleou nessa rodada. 5-1, mandou muito bem. Ah, Real Madrid é um time galáctico, né? Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, timaço. O Atlético de Madrid também, que é um time que acho é excepcional. E que tem um técnico que pra mim é um dos melhores do mundo, que é o Simeone, que pega jogadores mais ou menos e transforma em grandes jogadores. É, isso aí. Dói falar isso, mas vamos parar agora o hino da Champions, vamos mudar um pouco de assunto. O Gustavo tem uma notícia que caberia um pouco no primeiro bloco, mas é uma notícia de última hora, importante, que não dá pra deixar batido. Manda pra nós, Gustavo. A notícia é que o STJD arquivou o pedido de anulação do Fluminense e o Flamengo volta a ter os 60 pontos. Olha o cheirinho. Ih, lá, o cheirinho tá mais forte agora? Eu acho que não. Acho que continua na mesma, porque o cheirinho tem que vir quando o seu time assumir a liderança. O Palmeiras é líder há mais de 20 rodadas. O cheirinho que tá é o cheirinho de hérnia, não é cheirinho de hérnia. Meu Deus! Não, mas ele falou com vontade. É, mas o que eu acho assim, porque o Flamengo fala desse cheirinho de hérnia sem mesmo ter ficado na liderança meio minuto, porque na última rodada acho que eles ficaram na liderança 30 segundos e saíram. Já saíram, exatamente. Mas eu fico feliz pelo campeonato, porque eu acho que isso é por um asterisco no campeonato e tem que ser resolvido na bola, não nessa JD. Que nem o Flamengo é aquele famoso entregador de pizza. Sente o cheiro, mas nunca come a pizza. Nossa. Meu Deus. Então que vocês fase. Acham que o Verdão que vai ser campeão brasileiro esse ano? Eu acho que é o que... mais chances aí. O Flamengo não tá fora, claro. Acho que esses 3 pontos de volta ajudam a motivar. Vamos ver. Domingo vai estar lotado o Maracanã. Vai ser uma festa bem bonita. As duas maiores torcidas do mundo. Do mundo. Falei mesmo. Mas, agora vamos ver, acho que tá tudo pro Palmeiras. O Palmeiras depende. Esse é o principal. A principal motivação que o Palmeiras tem é eles dependem deles mesmos. É isso que o Palmeiras tem que acreditar, não ficar ligando pro que vem se falando, de cheirinho, de não sei o que lá, focar. É isso que o Palmeiras precisa. Exatamente. É isso aí. Bom, isso ainda vai dar muito pano pra manga. Vamos discutir bastante isso nas próximas semanas, nos próximos meses. Vamos ver quais vão ser as próximas cenas dessa novela aí. E mudando um pouco de esporte, vamos falar um pouco de tênis aqui. Rafael Nadal, o Toru Miura, ídolo de muita gente, grande jogador, anuncia que vai se retirar dos torneios e só retorna às quadras em 2017. Será esse o começo do fim da carreira de Rafa Nadal, Gabriel? Eu acredito que infelizmente sim. Rafa é um grande tenista, mas a idade já está começando a chegar, tem problemas no joelho, não tem tido um nível alto há um bom tempinho já. Sofreu, caiu agora do top 10 do ranking. Eu acho que o Rafa tá vendo isso, eu acho. Esse tempo para ele agora é para dar aquela descansada mesmo, se tratar e ver como ele vai continuar atuando aí no ano de 2017. Vamos torcer para ele conseguir se recuperar, o Rafa Nadal, que é ídolo de muita gente, mas infelizmente o estilo de jogo dele não agrada ao corpo dele, né? Já que o corpo dele reclama muito e acaba sofrendo com muitas lesões. Ele depende muito do físico dele, né? Eu já assisti partida dele que, ele jogava totalmente cansado, com o joelho doendo, mas ele não se entrega. Então isso acaba desgastando o corpo dele. E, gente assim, lendas do esporte que nem ele, não tem que parar por baixo, tem que parar no auge. Então eu espero que, se ele for parar agora, ele pare com todo respeito e que ele merece, que o Nadal é uma das maiores tenistas da história. É, isso aí. E hoje de manhã rolou o sorteio da Copa do Brasil, a Copa do Brasil que teve os semifinalistas decididos, nenhum paulista, infelizmente. Mas rolou hoje o sorteio, como eu falei, Grêmio e Cruzeiro decidirão fora de casa, exatamente. Não, desculpa. Ó, primeiro jogo, Inter e Atlético, Cruzeiro e Grêmio, no dia 26. Depois a volta, dia 2, Atlético Mineiro em casa contra o Inter e Grêmio em casa contra o Cruzeiro. E aí, qual que vai ser a final, Andrei? Eu acredito num Galo e... Acho que eu vou defender o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro, o Grêmio não tem jogado tão bem, tem jogado com mais vontade. E o Cruzeiro tem um time que, como eu disse na outra hora, que o Arrascaeta é muito bola, o Robinho, a Ábila, esses caras fazem a diferença num mata-mata, como uma semifinal. Eu acredito também na final de um clássico mineiro. Com o Atlético, eu já falo que o Atlético vai ganhar. O Atlético tem um elenco muito bom. O único problema que o Atlético tem que resolver é a atenção na zaga. A zaga do Atlético muito desatenta. Ontem o gol que sofreram para o Juventude mostrou isso, mas o Atlético tem muito elenco. Fred, Robinho, Lucas Prato, um ataque desses já coloca muito time lá na frente. Então o Atlético tem tudo aí para conseguir levar e eu acredito que numa final mineira aí muito emocionante. Eu acredito no Internacional e no Cruzeiro, porque o Internacional tá ruim ali no Brasileirão, ele vai tentar jogar todas as suas forças na Copa do Brasil. E ainda ganhando o Santos que tá vindo muito bem no Brasileirão, tem um time incrível, mas perdeu de 2-0 pro Internacional. E acho que vai vir com tudo. É isso aí, outra final mineira, né, que tivemos há pouco tempo, pode trazer muitas emoções para essa Copa do Brasil. E vamos rapidinho aqui trocar de esporte, falar de NFL, solta a vinheta aí da NFL. Pode mandar, Hail Mary, joga pro alto e hoje tem jogo da NFL, Thursday Night Football. Traz pra gente as notícias, Gabriel. Hoje temos um jogo lá em Wisconsin, no Lambeau Field, né? O Green Bay Packers recebe o Chicago Bears. Green Bay com o MVP, né? Aaron Rodgers, que não tá numa fase muito boa. Muitas pessoas têm criticado ele, muitas interceptações já lançadas nesse começo de temporada. Enfrentando aí um dos piores times da NFL, o Chicago Bears. Tá com um recorde aí de uma vitória, 5 derrotas, sofrendo aí Jay Cutler mais uma vez fora por lesões. O maior clássico da história da NFL, né? Eu acredito que o Green Bay leve aí com facilidade, Chicago Bears não tem jogado bem. Acredito que Chicago tenha que esquecer um pouco já, é começo, mas a temporada, não, já que tá com esse começo, foca em conseguir uma boa escolha no draft, foca em fazer um rebuild, né? Reconstruir toda a franquia, porque Chicago não tem tido muitas alegrias aí com o seu time de futebol americano. É isso aí, e um pitaco aqui, o Green Bay chega no Super Bowl esse ano ou você acha que não é pra tanto? Eu acho que não. Aaron Rodgers já levou muitas vezes, acho que dessa vez os cabeças de queijo passam. É isso aí. E bom, tudo que é bom dura pouco, né? Vamos chegando ao final de mais um Arquibancada Mackenzie. Vamos agora aqui às despedidas. Andrei, meus parabéns, uma ótima estreia e boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite ao ouvinte, boa noite a vocês, meus companheiros de arquibancada. Foi um prazer fazer a minha estreia com vocês. É, a Rafa também, aqui a Rafa já é experiente, já tá mandando muito. Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. Parabéns aos ouvintes. Aos ouvintes também, parabéns. Mas aos estreantes aqui, parabéns. Mandaram muito bem. E até a próxima. E o Gustavo, cada vez mais solto, segundo o programa dele, já tá falando mais, mandando muito. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Arthur. Boa noite, ouvinte. Boa noite, meus companheiros aqui de sala, Rafaela, Andrei, Gabriel. Valeu pela participação. Fui. É isso aí. O outro estreante também mandou muito bem. Gabriel, uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos os ouvintes. É isso aí. Obrigado aí pela paciência. Nossa primeira estreia. Primeira não. Primeira e única, né? Mas valeu. Valeu. Foi muito da hora. É isso aí, pessoal. Gostei muito de apresentar o programa para vocês. Parabéns ao Arthur também. É, muito obrigado. Um agradecimento especial aqui ao nosso sonoplasta Flávio Rangel. E é isso aí. Uma boa noite e até mais.